Calador, boa noite, Europa, tudo em forma. 1020, capa vista. 1020, complete aproximação e chame Torre, 1118, Medusa. 286, obrigado, bom trabalho. 1606, livre aproximação, informe estabilizado no localizador. Informe estabilizado, bom nome, 1060. Da 3891, reduza para 210, nosso. 210, nosso, da 3891. 020, avistado, pista livre para autorizado, visita com 5. Desculpa, ter cortado. Livre pouso, só confirma o vento. Salvador, confirme o vento. 130 com 5. Obrigado. Info, just a minute, level 330. Your departure is Puka. Just 1 minute to copy. Ok, Puka departure level 330, understand, Europa 34. Ogil 4, pushback and startup. E aí, vou manter position e wait. Ok, Puka departure will maintain position and will call you for pushback and startup. Salvador, boa noite, Altan 9366, sim, da informação Alfa. Salvador 1095, aguarde a final do LSXR. Olha 2000, 1095, aguardando o final do XR, como 10. Icar, Icar 1 Alfa. Deixa a minha. Então, 3 a bordo, 3 horas e 20. 5 galeão alternado, pronto para ataque. Sideral, Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1015 no ajuste. 1015, reportaria pronto, Sideral. A 3891, reduza para 1970 nosso. 1970 nós, tá? 3891. Tirei fora, we are ready to push and start up. Just a minute, just 1 minute to push and start up. Europa 084. Just 1 minute, please. Ok, 1 minute, starting now. Por 606, complete aproximação e chame a torre, 1118, Medusa. Complete 1118, Goro 606. 3891, subvetoração para o sequenciamento, mantenha presente para o limite, será o localizador. Pro limitado pelo Washington, 3891. E Alfa, reporte na Juliette. Você escuta Alfa, Juliette, reportará na Juliette. Para 5.000 pés, o altímetro 1.015, 1.0 no 5. Aguarde o vetor final para o localizador. 5.000, 1.015, aguarde o vetor final, antena pro, antena 3891. 366, cópia. Salvador, Europa, tira aí, foto. Voo no 606, pouso autorizado, 130 com 5. Livre pouso, voo no 606. Federal, 9971, está próximo ao ponto de espera, visual com tráfego nacional. Inicialmente mantém o ponto de espera, Federal. Vai manter, Federal. Está 3891, desça para 3000. 3000 para aí, que está 3891. Salada, boa noite, Europa, tudo bom? Zero, A4, 1 minute, cop, ok, 1 minute, please. Yeah, you said that like 10 minutes ago, so we wanna know what's going on, what's the problem, we don't understand what's going on. America, Zero, A4, approve your push startup and wait to cop. Esquerda pro 140 para o localizador. 140, lock, tan 3891. AFIP está livre, LS, e a coisa estabilizada. ILS chamaremos, tá? 3891. Um. 020, agilizando, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 020. Sideral da quadra imediata, quando autorizado. Afirmativo, Sideral. Ali mantém agilizando manobras, aguardando a frente liberação da pista. Ok, agilizando, Sideral. Reduza para aproximação, tráfego à frente, 5 milhas com 150 de ground speed. Ativo, reduzindo, estabilizado em LS, tá? 3891. Bem-vindo. Libera à direita na sua escuta via alfa, o voo no 606. 2612, 9794. Zero A4. Ok, puxando a espera lá. Tá livre, hein? 1-7-1-4, a ficha tá seca, seu. Afirmo, sequinha. 1-7-1-4. Federal, livre da colagem, 120 por 5, ficha liberada. Livre da colagem, Federal. E em 1-8-6-12. 8-6, boa noite. Para o Marcelo aí, fora. Madrid, level approved 310. Take off only 10, after off left turn, Puka departure and Caju transition, Alfa Romeo uniform transition, road upper with 58 after flight pin road. Call code 5501 and control departure 119.8. Okay, departure for level 310, Puka departure, Aru transition, Alfa Romeo uniform transition. Other whiskey 5-8-5-5-0-1, frequency after takeoff 119.8. O voo 1-7-9-4, pouso autorizado, 130.5. Leve pouso na 1-0, voo 1-7-9-8. Entrada com taxi, Europa 0-A-4. Ok, we'll call you for taxi, 0-A-4. Federal 39971, decolado agora 59, controle 1098, bom voo. 1098, bom dia, até a volta. Controle Salvador, bom dia, Federal 9971. Federal 9971, bom dia, boa noite. Contato radar na decolagem. Sub, mantém o 360. Após 2000, direto da EL. Após 2000 da EL, subi lá. Baixando e travado, tá? 3891. Tem 3891, não vou ter aproximações, informarei pista livre. Obrigado, 3891. 050, chegada Mari. SF50 na Mari, azul 1448. Controle Maceió, confia com 1328. À direita, via Alfa, repórter da Juliette, com 1714. 88, estamos ainda com o centro, por gentileza, as condições de Maceió. Juliette, pelo 05, economia 06. No vento 120 graus, com 4 nós, pista liberada, pouso autorizado. Repouso na 1-0, tá? 3291. Tá 3-9-3-6-6 na escuta. 3-6-6 na escuta. Fica só um minuto para a cópia, 3-4-0 já aprovado aqui, Guarulhos. Preparada, El. Na escuta. Agora pronto, cópia? Pronto, cópia. Guarulhos 340, rota Leda Crates, Lu 14, após conforme o plano, decolada 10, curva direita, da El Leda, após Leda voa Crates, e após intercepto o eixo, Leda Ovisa é conforme. 5504 transponder, controle opera em 1.9.8. Não, nosso 366, está autorizado. São Paulo, Guarulhos, nível 340, pela Zulu 14. Saída da Léo, da El, Leda, Crate. Transponder 5504, controle 198. Correto, 08, portão, chamando o pronto para o puxo, Senado. 9366. Temos 080, informe para descida. Whisky Bravo Zulu, contato radar passando onde? Salvador, é o TAN 3226, boa noite. Boa noite, TAN 3226, acione identificação, desse mantém o 060, chegada a Mari. Mari para o 060, TAN 3226. Onda 714, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, gol 1714. 48. 0-4-1-4-8. Ok, Europa 0-A-4, wait your tax, ok? Just 1 minute to start to tax. Ok, calling position, Europa 0-A-4. 0-4, taxi approved, the taxiway Juliet and Alpha until road point runway 10. On the road point, call tower, frequency 118.6. Altimeter setting 1015. Okay, for Juliet and Alpha, holding point 110 and call tower 118.60, back to the estacionamento na posição número 8. Muita posição, 9366, estou com a Europa, vai cruzar a retaguarda. 9366, vai escutar. Nossa Juliette, tá 3891. Mantenha a posição, 3891, no portão previsto 08. Tô com o tráfego da Europa que vai cruzar a Juliette e o tráfego acompanhando também no portão 8. Ativo, 3891. O 9366, assim que o 767 da Europa cruzar a retaguarda, condições de eu fazer o push a retaguarda um pouco mais para liberar o portão para tráfego companhia ingressar? Afirmativo, tá visual que era o e vai iniciar o táxi deixando a posição 8 livre. Grato, 9366. 3891, copiou? Ah, afirmativo, após então o Europa, ele ingressa portão 8. Obrigado, tranquilo, companhia, obrigado. 805, cópia? Pode mandar, amigão. Natal, segunda melhor do mundo, 370, rota para o Zulu 10, decolada 10, curva esquerda, Pucas e Pá, o perfil, 5477, o transponder, controle opera em 199, decimal 8. Está autorizado 370 para Natal, Pucas e Pá a saída, uniforme Zulu 10 aerovia, decolando da 10 com curva esquerda, 5477 no transponder, 119.8. O gol 1-8-0-5. Correto, portão 09, chame ponto de contato, puxa acionado. Chamarei nessa, obrigado. Só um minuto agora. Vai legal. Sidera 9971, chame agora o centro Recife, ano 288, alterna 13325. 3325, Federal, 9971. Evening, clear to line up and take off, runway 10, wind is 120 degrees, we 4 knots. Clear for line up and take off. Quatro, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador, 10, 14. Livre LS, informe no localizador estabilizado. 2014, informaremos, Azul 414. Salvador, Papatão, Whisky para a sua para a descida. Whisky Bravo Zulu, desça para o 040. 040, Zulu. Confirm clear for takeover, Opa 0A4. Clear to confirm, Opa 0A4. 130 degrees, we 4 knots. Clear for takeover, Opa 0A4. November, one eight Europa 084, landing level 310. Europa 084, with the contact of departure climb, maintain level 310, perform Buca departure. Buca departure, aero transition 310. Tem 156, 3 horas e 30, Galeão. Europa 084, Boeing 10, call to control departure, frequency 118.8, 119.8. 166, taxi Juliette Alpha, reporte do ponto de espera, pronto. Juliette Alpha vai reportar no ponto de espera 3866, 9366. Salvador, o bom dia, o 353, zona 7. E o 317, Belém, é o 36? Afirmativo. Sente só um minuto, cópia, o trip. Prepare a Momo Trova. Confirma a saída? Momo Trova. Momo Trova aqui, aguardando cópia, obrigado. Pronto, cópia? Afirmativo, prossiga. Belém, 36, volta para o Zulu 41, após conforme o plano, decolada 10, com curva direita. Correção, curva esquerda, subida Momo, com transição Trova, 5511 transponder e o controle opera em 199, décima 8. Belém, 360, para o Zulu 41, após conforme rota, 10 decola, esquerda curva, Momo Trova, 5511 ao transponder, 119 decimal 8 ao controle, o 353, zona 7. Correto, quando pronto para o push acionar. Repartaria, obrigado. Salvador, gol 1805 para o push e acionamento, estado 9. Autorizado, time taxi. Vai para o táxi. Estabilizado LS 4048. Vai, 4148. Controle azul 4148. Estabilizado LS, pista 10. Aguarde transferência torre 4148. Ah, sua escuta. 3226, livre aproximação, desce para 2014 no altímetro. Acusa estabilizado. Para 2000, acusaram estabilizado na 3DZM. Salvador, está 9366, pronto, no ponto espera 00. Linda, cola sem parada, de imediato. Firmo. Autorizado, 110 com 4. A linda cola de adianto, tá 9366. 084 Canal, receive center frequency 12545, backup 12685. Contact and reach frequency center 12545, passive record. Say again? Contact receive center 12545 for Europa 084. That's correct. The second one is 12685. A secondary 12685. Good night, thank you very much. Good night, Europa 084. 41 no 8 da Azul, chama agora a torre em 118 Medusa e Pomposo. Aguardando a pista livre, 4148. Aguardando a sua escuta, nós perdemos o contato aí com o controlador do APP. Ciente, 4148. Falador Gol, 1800 para o táxi Taco 1, 45 a bordo, alternando a Maceió, 3 horas de autonomia. O Azul 4148, todo autorizado na 10, 120 com 4. Livre pouso, pista 10, Azul 4148. 9366, decolado agora, Zulu 7, controle, licença 98, transfere, bom voo. 98, obrigado. Tenha um bom dia, dona 9366. Uno 805, 145, Maceió, 3 horas. Táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, modo espera. Na 10, o ajuste em 14. Aqui, Juliette Alfa, confirmando o POB 154. Não. 154, copiado, 154. Obrigado. Rodael 9366. Rodael. Controle Salvador Papatango Whisky Bravo, já presente, solicito cancelamento, prosseguir visual. Whisky Bravo Zulu, prossegue em condições visuais, modificado agora o 0218, desça para 1.500 pés, altímetro 0.04, toda rotatória, informe visual com campo. 7.500, pós-prua da rotatória, o Esquibra Flor. 8, agora o 1-8, táxi me escuta, vai liberar a direita, já prossegui Alfa Kilo, pátio 3, e observar os sinalizadores no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3. Observando 4148, boa noite. Bem-vindo. Tá 3226. 3226, chame tu em 7186. 8862, chama aí. Torre Salvador, é o TAN 3226, boa noite. 26, contemplo aproximação.